Dinheiro fácil vem com o cheiro dela. Nego paga muito caro pra ter ela. Ninguém tem nada a ver com meus bagulho. Minha conta aumenta e sua vida diminui. Você quer o que é meu, então vem logo buscar. Tá na mão o que é seu, você tem que pagar. Eu quero o que é meu. Você quer o que é seu, então toma, leva, leva que você perdeu. Se encantou com o cheiro dela. Não vive mais com a ausência dela. Faço meu corre, tenho os revólver. Compro e não pago inadimplente, só levar de nós. Talismã no banco do passageiro, traz minha grana. Os pina abastecido, tá aí a sua grama. Não brinco, sou homem de negócio, conhecido pelo esforço. Passado cabuloso, filho de traficante. Sabe pra quem vender, bate certo e conhece quando o sujeito é homem. Na matina, ligada a cada esquina. O telefone trinca, já sabe até quando o bang vira. Solitário na neblina, as numeradas tá na liga. Marrento, mal encarado, vive com uma morte. APT do lado, pente tupetado. Na hora do arrebento, se der tempo, sento aço. Ômega A4, porta preto rebaixado. Cavalo doido que queima o asfalto. Não confio em ninguém, pra quê? Faço meu adianto sem ter que matar e nem morrer. Quem disse que correria não tem sentimento? Com peito amargurado, muitas vezes tá sofrendo. Vivendo no meio da matilha, sem rixa de quadrilha. Constar sempre na pista. Nem pensa em parar, só fez isso em todo o decorrer da vida. É amigo dos cobrinha, nunca coloca pilha. Na ferrovia da ilusão, vai seguir na trilha. Você quer o que é meu, então vem logo buscar. Tá na mão o que é seu, você tem que pagar. Eu quero o que é meu. Você quer o que é seu, então toma, leva, leva que você perdeu. Se encantou com o cheiro dela. Não vive mais com a ausência dela. Faço meu corre, tenho os revólver. Compro e não pago inadimplente, só levar de nós. Do zero hora, fumo um pra relaxar. Tá tudo separado, sigo na miúda, sem esparrar. No bueiro tá as peças, faço todo corre. No bate e volta porque tenho pressa. Essa nem é a vida que eu escolhi pra mim. Mas enquanto eu puder, vou seguindo assim. Jaqueta de couro, um bobo all star. Uniforme de quem está do lado de cá. Nesse corre muitas vezes tem que ser macabro. Quem compra e não paga sabe que é cobrado. Na matina, a Glock faz estrago, a mãe chora. A perda do filho que era revoltado. Escolheu parceria do lado errado. Chicote não tem perdão, sempre faz estralo. Tenho pra vender, cê quer comprar? Por mim tá tudo certo, é só marcar o lugar. AK-47 faz estrago, segurança dos pivete. Que sempre tá no vácuo, de quem desacredita e faz descaso. Os cobrinha tá crescendo, no mesmo intuito. Filho de prostituta, o pai é ex-presidiário. Traficante vagabundo, desde pequeno é mais homem que qualquer sujeito. Lava honra e defende o império, na raça e no peito. Dinheiro fácil vem com o cheiro dela. Nego paga muito caro pra ter ela. Ninguém tem nada a ver com meus bagulho. Minha conta aumenta e sua vida diminui. Você quer o que é meu, então vem logo buscar. Tá na mão o que é seu, você tem que pagar. Eu quero o que é meu. Você quer o que é seu, então toma, leva, leva que você perdeu. Se encantou com o cheiro dela. Não vive mais com a ausência dela. Faço meu corre, tenho os revólver. Compro e não pago inadimplente, só levar de nove.